13 de Abril no Pavilhão 1 da FIL. Sapo Sound Beats, até ver estrelas. Bilhetes em ticketline.sapo.pt. Tic. Tac. Tic. Tac. Tic. Tac. Tic. Tac. Tic. Tac. Tic. Tac. Tic. Para quem sente que cada segundo é para partilhar, a Vodafone criou o Vita 9 e um SMS. Com oferta de 1.500 SMS por semana para a rede Vodafone. Liga 1276 para aderir. Viva o momento. Now. Vodafone. Você já mora em Portugal há muito tempo? Minha tia é de Portugal e é polgoda. E tem? Só. Eu já estou aqui há 3 anos. E como te smagla com o pizza do Edom? Ah, conseguir essa casa foi muito fácil. Foi só ir ao BES. E tu és o cliente BES? Lógico que eu sou cliente do BES. Embora venham de países diferentes, falem línguas diferentes e tenham culturas diferentes, a Svetlana e a Thaís têm o BES em comum. Porque foi no BES que encontraram um banco que trata todos como iguais. Quem sabe, sabe. E a Svetlana e a Thaís é que sabem. Tenha uma boa noite. Certamente é que na comercial já está o António Sérgio. Bem, e olá, boa noite. Com o ar que tu disseste há pouco, ele vem já aí, imaginei-me, de armadura, grande cavalo, cheio daquelas coisas pendurado, e já não lembro qual é o instrumento, mas um daqueles duelos muito antigos de cruzar lança com lança. Enfim, coisa de lanceiros. Pronto. Ok, gostei do cenário. É. E então, António, tens aí coisas maravilhosas para nos dar a ouvir esta noite. Tenho esperança que sejam. Também tenho esperança, isto agora digo-te assim, muito entre nós, ninguém nos ouve. É piada, evidentemente. Que me pediram sempre, eu tenho tido o maior cuidado nesta primeira hora. Eu, como sabes, passei a ter um meia-noite 3 na Rádio Comercial e uma rede nacional, que é uma coisa que me apraz muito e me faz muito feliz. E a me nós faz sentir também muito feliz, é evidente. Mas pediram-me, e eu sei em que sentido me pediram, e pediram com um sentido de ordem, é evidente. Mas eu às vezes estou, olha, hoje é uma daquelas noites em que eu estou com vontade de arriscar um bocadinho e provocar um bocadinho os ouvintes desta primeira hora das 3 do António Sérgio na Rádio Comercial. Ui, deixas? Que bom, então vamos a isso. Não já é já, é mais daqui a pouco. Não há que entrar com sustos, não é? Slowly, slowly. Slowly, okay. Então até amanhã, eu vou estar à escuta. Ok, obrigado, boa noite. Ficou para trás a meia-noite há cerca de... Agora vai fazer 3 minutos. Olá, boa noite. António Sérgio nas horas da Rádio Comercial, daqui até às 3. Shoulder of comfort. world, asking to be bathed in light, to be exemplified. Like Orpheus of the underworld, asking to be bathed in light, to be exemplified. With great desire, he looks out at his soft gray indigo eyes, indigo eyes. Saw his past, he had dug for trust with blind, infected hands, and wondered as the heart their part, why the sacred one had held. Only when his ears were deaf to the angels' life first waves, only when his ears were deaf did light turn from far to far. Just for Love foi a recuperação numa versão bem diferente daquela que alguns nós guardamos na memória para Indigo Eyes. São as iniciais de uma tripla hora de sexta-feira, antenas da Rádio Comercial Noite Dentro, com António Sérgio. Olá. Into My Arms, Nick Cave and the Bad Seeds. I don't believe in an interventionist God. But I know, darling, that you do. But if I did, I would kneel down and ask him. Not to intervene when it came to you. Well, not to touch a hair in your head, leave you as you are. If he felt he had to direct you, then direct you into my arms. Into my arms, oh Lord, into my arms. Oh Lord, into my arms. Oh Lord, into my arms. And I don't believe in the existence of angels, but looking at you, I wonder if that's true.

be staring at the outfit that you're wearing. Love it when they check you out. Covers only 20 bucks, and even if the DJ sucks, it's time to turn this mother out. As músicas em oferta da Ótimos Logo, com uma agenda dos nomes novos a abrir, os Orson com No Tomorrow. White Stripes, ou melhor, The White Stripes. Ah, vou puxar atrás, não se perde este arranque. I have another fever that was on. I want to get a piece of heaven. That was all that I needed. Or maybe a kiss on the cheek. I wouldn't wash it for a week. That would be all that I needed. But she didn't even care. Agora sim foi inteirinho. Take, Take, Take faz parte do último White Stripes, ou melhor, do White Stripes Get Behind Me, Satan. It was 100 degrees as we sat beneath a willow tree whose tears didn't care. They just hung in the air and refused to fall. It's a fall. Take, Take, Take, também na série de músicas em oferta o ótimo Cego que Sente, os Death Cab for Cutie. É difícil de fixar, mas depois vale a pena porque o tema é brilhante, este Crooked Teeth. Rádio Comercial, toca animar, toca animar. Fico muito bem disposto. É um espetáculo. Sim, tudo a ver comigo. Alegre e bem disposto. Rádio Comercial. Toca animar. Toca animar. Rádio Comercial. Espere sempre mais. Nem que seja uma provocaçãozinha. como esta de Glenn Brown and Friends. Let's get back to roots. Roots Reggae. Soltas na primeira das 3 horas de António Sérgio, nas horas da Rádio Comercial. Esta é a edição Noite dentro de sexta-feira, tínhamos prometido pequenas provocações, esta foi uma delas, com Glenn Brown and Friends, o título certo do álbum Rhythm Master Volume 1, Dirty Harry. I want to ask a question. Any lights on the crowd? Yeah, okay. Um homem que viveu sempre apaixonado pelo reggae, mesmo que fosse um punk rocker. Back in the day. Joe Strummer. I saw you wearing one, come on. Carnaby Street, that's right. Anyway, this is a tribute to the two-tone peoples. And for all of us, poor pie hat. Extra ao vivo, incluída num single de Common Girl, já póstumo,

Johnny California, do álbum que vem aí, Stadium Arcadium, Red Hot Chili Peppers. Foi a última das sete músicas nesta hora, numa oferta Ótimos. Ótimos, segue o que sentes. Caros clientes, pedimos a vossa atenção. Foi encontrado um spread muito pequeno de apenas 0,29%. Se está à procura deste spread, por favor dirija-se a um balcão BPI o mais rápido possível. Obrigada. BPI tem o crédito habitação que está à procura, com as soluções mais completas e um spread muito pequeno. Para mais informações, dirija-se a qualquer balcão BPI. Rádio Comercial. E é a segunda depois da ocasião dos Orson, há uns bons minutos atrás, dizemos a segunda inscrição na agenda dos Nomes Novos. Logo, duas na primeira das 3 horas de António Sérgio por aqui na Comercial. Acontece de terça a sábado, meia-noite, 3. Angels and Airwaves. The Adventure. Oh, Adventure, Angels Under Waves. Rádio Comercial do 80, edição de sexta. 12 minutos até à uma. Pavilhão Atlântico cabem 16 mil espectadores. Os coliseus de Lisboa e Porto juntos levam perto de 8 mil pessoas. Mas neste concerto só vão caber 20 sortudos. 20 sortudos. Concerto mais pequeno do mundo com Paulo Gonzo. 10 ouvintes da Comercial mais acompanhante vão viver momentos únicos e ficar alojados no espaço de sonho do Pestana Palace Hotel. Com a garantia Rádio Comercial. das 3 horas de António Sérgio na Rádio Comercial foi recordação bem funda, 96, e neste ano são 10 anos sobre este álbum dos Mazzy Star, salvo o último do projeto de que depois acabou por libertar Hope Sandoval para outras aventuras que já tiveram eco por aqui nestas noites da Comercial. Foi o tema Flowers in December, o álbum Among My Swan. Das viagens downtown da semana passada para assunto sonoro normal desta noite, Dead Combo, volume 2, quando a alma não é pequena. Swim Twice é o título inaugural, foi esse mesmo que utilizamos para encerrar a primeira das 3 horas de António Sérgio na Rádio Comercial, os Dead Combo, volume 2, quando a alma não é pequena. Se já explorou a Toca do Lobo, então está convidado para um banho de luar. Aos sábados na Rádio Comercial, é tempo para a Fala da Tribo. Maio será principalmente o mês agitado em termos de visitas a estúdio na Fala da Tribo e com participações diretas de músicos. Estão agendadas várias hipóteses.

I didn't make it all the way through that. Off the Rockets, já se tornou habitual por aqui. My Morning Jackets, do álbum Z.

Trata-se do novo álbum Mad dos Placebo. Já há bom tempo atrás a espalhar a confusão como um álbum muito esperado, como seria de esperar para os fãs ou dos fãs de Brian Molko. Mad dos Placebo tem este single ponta, Song to Say Goodbye. Um outro tema que gostaríamos de deixar por aqui, mesmo na oferta Ótimos, aquele que conta com a participação vocal de Michael Stipe, chama-se Broken Promise. Sabe o nome, nem quem canta, escreva nesse preciso momento comercial no seu telemóvel e envie um SMS para o número 4443. O preço da mensagem é de 45 cêntimos. Rádio Comercial.

Comercial Noite Dentro, edição de sexta-feira. Por aqui estiveram Camp Van Beethoven, regresso de há ano e meio atrás, New Roman Times, foi White Fluffy Clouds. Sede Músicas é a oferta ótimo, segue o que sentes. Dandy Warhols. Come on. What's wrong?

final das sete músicas ótimos. Uma oferta ótimos segue o que sentes. Foi David Christian Padro. Daqui a pouco é hora ou altura de mais uma, e neste caso última, viagem downtown desta semana. Rádio Comercial Toca Animar em Vieira do Minho e Vila Verde 99.2. Crédito Habitação BPI. As soluções mais completas. E um spread muito pequeno. Downtown daqui a pouco. Ainda há tempo para... I'm Talking About Dub. É uma recordação da noite das horas de António Sérgio. Apollo 440. talking about it, no. You're talking about it. Sabe quem é o primeiro filho da nação convocado para o Mundial de Futebol? Mundial de Futebol? É o Daniel Diniz, de 9 anos. Vais com a tua mãe, não é? Sim. Muito bem, parabéns. Vais ao Mundial de Futebol e vais entrar em campo com o Deco. É uma oportunidade de uma vida que a McDonald's e a Rádio Comercial te dão. Parabéns. Obrigado. Viva Portugal. Viva Portugal. Ouça o Pedro Ribeiro de manhã. A McDonald's e a Rádio Comercial vão tornar realidade o sonho do seu filho ou da sua filha. Não é só ver um jogo de Portugal. E entrar em campo de mão dada com os craques. E agora, já só há 3 oportunidades de ganhar. Se o seu filho ou a sua filha tem entre 6 e 10 anos, têm aqui a oportunidade de uma vida. A McDonald's e a Rádio Comercial querem levá-lo ao Mundial. Não só à bancada, mas ao relvado, para que ele possa dizer I'm loving it. Let's go downtown. E destinamos as viagens downtown desta semana, o que vai acabar por acontecer também para a semana seguinte, já que se trata de um duplo CD e mesmo assim muita coisa ficará por tocar, com pena nossa. É um álbum geralmente oferecido pelo Instituto Franco-Português, faz parte da missão de divulgar a música francesa ou a indústria da música francesa, neste caso World Music, produzida em França, e têm sido vários os destaques. Hoje, por aqui, ficam mal. Parecia que havia um erro. Hoje por aqui ficam para já Omar Pené e já a seguir Ousmane Touré. World Music, produzida em França, em destaque nas viagens downtown. Perceberam certamente que íamos adiantar alguma coisa mais sobre os Apollo 440, o que não vale a pena, fica para outra vez. White of my finger, man, my dagger. When I'm on a plot and it's kicking you. Say, say, love. Y'all so no good, man, like my. We some may I in it kicking you. Say, say, love. Y'all so no good, man, like my. We some may buy in it kicking you. Say, say, love. Tell me, you boomer. So the cup of hot till my finger in it kicking you. Say, say, love. Why you leave me book on him, gang? From coming down on the sun. Say, say, love. Man, I'm so my gun more on Burma. Not to get you, wah, wah, wah. Say, say, love. Now see what you am, see papa. Danny, danny, na, hene, keti, yo. Say, say, love. Man, I'm so my gun more on Burma. Not to get you, wah, wah. Say, say, love. Até às duas, à altura em que inauguramos a terceira hora com Debaixo da Língua, até o tal espaço para Spoken Words. E ainda estamos por aqui em viagem downtown, que hoje entrou atrasada. World Music, feita em França, Omar Pena, Ousmane Touré. Yeah.

É o som que indica cada entrada em Hora Nova, nas 3 horas de António Sérgio, Rádio Comercial. De terça à sexta, a última hora começa assim, com Debaixo da Língua. E em Debaixo da Língua vamos adorar hoje, no final da última inserção desta semana, mas também para a semana, Henry Rollins e o seu gênio, mau gênio e o gênio Talk is Cheap. And so maybe the boys in the band think that I can just make a phone call. Hello, Paul Stanley, Gene Simmons. They must live together, right? Yeah, it's Henry. Uh-huh. Yeah, I'd like 12 free tickets to your show. Uh-huh. And no dilly-dallying! Don't make me come over there, you know. And so I have no way to get to the members of KISS at all. So I said, you want me to get you tickets? Well, man, if there's anything you can do. Like, sure, fellas, I'll give it my best shot. Anything to hang up the phone and go, what the fuck do they think I can do? And so I asked our manager, I go, do you know of anyone we could call up and, like, buy some KISS tickets for the guys because they want to see the gig and there's no tickets any closer than 4 miles from the stage? And so he does some calling around, my manager, and he finds out that the only way to get will call tickets or guest list tickets is to go to Gene and Paul personally. They lord over all their own gigs. And I figure, well, we have the snowball's chance in hell now, because I can't get to those guys. And so he does some more phone calling, and like 3 days later, he calls up with very interesting and happy news. And he says, Gene and Paul heard your plea. They also happen to be fans of yours, and they have given you 12 free tickets and 12 all-access backstage passes. Pretty cool. And for me, that was kind of a woo-woo event. I went, woo-woo! What, I'm not going. I don't give a fuck. But, and so, yeah, I'm going to go see KISS. Oh, yeah, right. And so I call up the boys with the happy news, and I call up the guitar player and the bass player who live in this hovel down the street from me. And I said, fellas, free KISS tickets, all access, backstage passes. And these guys are like the most politest guys you've ever met. They're like, oh, wow, man. Hey, Henry, man, thanks a lot. I'm like, no problem. I had so much to do with it, but I definitely held it as a future chess piece I can use against them later, like when the inevitable litigation comes around. I got you KISS tickets, you sons of bitches. And so anyway... So I call up the drummer. Hey, Jason, free KISS tickets, all access, backstage passes. Boom. All you heard was the body hitting the ground. And so everyone in the band is very happy. And so the gig day is looming. I have no intention of going. It's my last night home before another leg of the tour starts. And I have nothing more in mind to do than lie prostrated on my bed like a beached whale, like the Duchess of York. That's like... This bloated thing lying there amidst a sea of cracker crumbs, picking rapidly wet, you know, wetting Doritos off my ass cheek. Utterly useless night of this pigdom. So that's what I'm gonna do in my underwear, only getting up to win something on eBay, then going back, feed me more crap. And so anyway, that's going to be my big Saturday night. Now I've totally confessed as the total loser that I am. Not that you didn't get that from the first moment I walked out here. But anyway, and so I have no intention of going. And the boys in the band have heard that I'm not going to go. And they call me, hey man, we heard you're not going to go see KISS. Why not? And I have to make up this whole excuse. And you know, like when you have that great night of inertness planned, and your friends call, hey man, come out with us. And you have to make up this incredible excuse of all the things you need to do on that night. You never go, I want to lie around in my underwear and do nothing. You can't ever say that. You go, actually, at 7 p.m. I have to nip over to Los Alamos. I'm doing this thing with the Pentagon and NASA. And then I have to get back to LA, go into my garage. I'm working on an atom splitter, and I've got the thing to do a 70-30 split, but this fucking cyclotron is just, it's a pain in the ass, and I want to get a 50-50 split on this atom instead of a 70-30 split before we leave tomorrow for tour. So I'm a little busy. Got some experiments to do with some heavy water and other stuff I'm doing in my garage. So sorry, can't make it. And so I gave the guys all that, and they know that I'm full of shit. They went, yeah, well, anyway, man, listen. We just thought it would be so cool to see Kiss for like the last ever time and rock out with the big guy, man. Have you with us when we see Kiss and we could all see Kiss together and like rock as one. And no one ever talks to me this way, okay? Oh, they did years ago. Hey, man, why don't you come out with us? Fuck you, I live alone. I walk around my room of misery, consolidating my rage and my angst, writing really stupid fucking poetry in a locked out, blacked out room. I cannot go into lit rooms and talk with other people. That will make me soft. The role of the artist is to live alone and be pissed off and uncomfortable all the time, to dig deep and rip out the real thing. Keep it real, keep it miserable, jerk off in your shower, keep it real. And so everyone said, oh, what an asshole, and they stopped calling me. And so these boys, hey man, you should come with us. I damn nearly wept. I'm like, you want me to go with you? Like, yeah man, you should come out with us, man, and rock out. Like, I'll be there. I hung up the phone, I'm like, click, what the fuck have I done? I've just basically married myself to a Kiss gig. Now, I have now said yes. I do not, you know, back off on a promise. I promise the boys I'm going to go. The gig is about 70 miles from my house. It is in a town in Southern California that is so hellish, it defies description, but I will try anyway. It is a town called San Bernardino, California. Unbelievably shitty. California is a really tough part of America, believe it or not. Everyone thinks, oh, it's all Van Halen and the Beach Boys and big tits and straight hair and white teeth and little tiny noses. Yes, but there's also Crips and Bloods and all kinds of gangsters and all kinds of blood and violence and police oppression and pollution and, you know, illiteracy and poverty, and it's a rough pocket of America. And if you go inland from the Southern California coast, you hit towns like El Monte, Bakersfield. These are rough places. San Bernardino is one of the roughest pockets in America. If you've ever wanted to see like white power crystal meth amphetamine dealers who have no fear of incarceration, they've all punched out cops, they've all murdered members of their own family, they beat the shit out of their women and children. These are the men of San Bernardino, complete with tattoos across the neck. Killer Aryan Brotherhood. These guys are so fucking scary. These are guys who, even if you look at them by accident, you have to fight. You walk by them, and all of a sudden you hear, hey, you fucking looking at me? You're like, I saw you, so I was carrying my laundry. You're on the ground. And these are really tough people, and they're all going to be at the Kiss concert. And I know it's kind of a far stretch to try and describe this, but we had a vehicle in America back in the 70s. Maybe you had them too, I don't know. A thing called the El Camino. You may have had it under a different name. It was a small redneck pickup. It looked like the front end was a car and the back end was a pickup. It was about the size of a Cadillac, but it was a pickup truck. And the only people who drove them were violent men. No herbal tea drinking poet ever drove an El Camino. And you drive by like this strip bar / gun and ammo store, and you'd see like 4 El Caminos lined up, and you'd see the men who got out of El Caminos, complete with a tank top shirt, scary homemade prison tattoos, always hyperventilating with rage, and they'd always slam the door like, bam! And they'd always leave a beautiful platinum blonde woman in the passenger side who would just stare over the dashboard, just like, I'm waiting for my man to come out of the strip bar. I don't dare run. He'll kill me. Keep this frequency clear! country with a one decent pair of clothes he owned on his back. He was headed into the city to buy some fabric for his wife. The trip in took about half a day, so he figured on spending the night. He planned to wake up real early, start home by dawn's light. John Martin walked down Clark Street, looking for a cheap hotel. Young man came walking up to him. He was dirty and worn down. John asked the young man if he could recommend a nearby hotel. The young man told John his sister owned a place a little southeast of where they stood. John followed the young man east on Cermak. The hotel was over on Michigan Ave. After watching John pay the man at the desk, the young man followed him to the elevator door. He explained he had no place to sleep and wondered if he could use John's hotel room floor for the night. There was something a little unnerving about the boy, but he seemed to have an honest face. John Martin agreed out of pity, unaware that when he awoke, there'd be nothing left in his room except the young boy's ragged and dirty clothes. Fate seemed to be paper thin, the Lord's will seemed to be miles away. An honest face can hide the devil's horns, just as simple as a blind man get led down the wrong road. John Martin waited naked in his hotel room all day for the boy with the honest face to come back. Finally, Martin put the boy's ragged clothes on, went down to the lobby in an attempt to explain his plight. When he pulled on those blowed-out pants, they hung only a little below his knees. When the doors of the elevator parted, he was taken as an imposter, thrown headlong into the street. Newsboys shouted out insults. Women held tight to their husbands' arms. John Martin tore down the street. Word began to travel that a crazy man was on the loose. Now Detective Spencer started in pursuit. Caught up to Martin on Polk Street. He took him to the Harrison Street station, where he was given a chance to explain his case. John Martin was dismissed of any crime, and some philanthropist provided a suit fit for him to wear. Off to the east of Michigan Avenue, Great Lake bulged in its dismal black and blue. A young man with an honest face sat behind a bar with a head full of booze. John Martin headed home to his farm, holding the fabric he bought for his wife tied under his arm. Ben Weaver a seguir a Andrew Rollins na inserção última da semana em Debaixo da Língua. Ben Weaver, álbum Stories and the Nails. Foi o tema de John Martin. Todos sabemos que temos de pagar impostos. O que muitas pessoas não sabem é que podem doar 0,5% daquilo que pagam para instituições particulares de solidariedade social, como a ACAP, Associação dos Cegos e Ambliopes de Portugal. Ao indicar o nome da ACAP na sua declaração de IRS, está a contribuir para melhorar a qualidade de vida dos nossos deficientes visuais. Colabore. Olhe por quem precisa. Caros clientes, pedimos a vossa atenção. Foi encontrado um spread muito pequeno de apenas 0,29%. Se está à procura deste spread, por favor, dirija-se a um balcão BPI o mais rápido possível. Obrigada. BPI tem o crédito habitação que está à procura, com as soluções mais completas e um spread muito pequeno. Para mais informações, dirija-se a qualquer balcão BPI. Rádio Comercial. Bora! Bora! Eles podem ter desligado as guitarras da corrente, mas esta vai ser uma digressão cheia de energia. It's gonna tell you why. It's Zero. Confidências 2006. A digressão acústica. Dia 8 de abril, sábado, no Centro Cultural de Belém. Ganhe convites em radiocomercial.clix.pt. Com a garantia Rádio Comercial. Rádio Comercial, noite dentro, às horas ou nas horas, António Sérgio, de terça a sábado, meia-noite, três. Hoje há mais uma rubrica a cumprir, fixa e pela última vez esta semana. Trata-se da colher de country. Em abril é colher de country, em substituição da colher de blues que antecedeu no mês de março. E o animador principal é Ike Animador, Johnny Cash. Amanhã há descanso para a Fala da Tribo, a partir da 1h15, 1h20, sensivelmente, há o desfile da Lista Negra. Para a semana há novidades, mas aguardamos por confirmações. Por aqui nas soltas são os Mew, The Zookeeper's Boy. Ouvimos o Keepers Boy, edição última dos mil, e a atenção especial da, aliás, da última hora de António Sérgio nas horas da Rádio Comercial. Gostávamos de deixar um registro diferente daquele que ouviram, apesar de ser o mesmo tema. Vale a pena para colecionadores de som ao vivo em Shepherd's Bush. Meu, The Zoo Keeper's Boy. Yeah.

especial Triple Hour de António Sérgio, edição de sexta-feira, mais uma inscrição na agenda dos nomes novos, e de repente parecia que tínhamos voltado aos velhos tempos da folk rock, não fossem as distâncias do áudio e da captação de instrumentos. 18 Days foi o tema que acabaram de ouvir, e a banda chama-se The 18th Day of May. Não esqueça. Diego, retract the clause, please. Oh, right. Os divertidos heróis de A Idade do Gelo estão de volta. Só que há um pequeno problema. É que a Idade do Gelo está a chegar ao fim. E alguém tem de salvar a situação antes que tudo derreta. I think you are afraid of the water. A Rádio Comercial apresenta Idade do Gelo 2, Descongelados, em exibição, com a garantia Rádio Comercial. Rádio Comercial. Toca animar. Toca animar. Lá encontro amizade verdadeira, são fiéis e ao mesmo tempo são rebeldes às vezes. É a única que me leva realmente a ser fã de alguma banda. Toca Animar, Toca Animar, com a Rádio Comercial. É a Rádio Comercial. Rádio. Rádio Comercial. Mais daqui a pouco há a colher de country music. Imaginem o que caiu por aqui. The Helicopters. Yeah. Cut it out. as antenas da Rádio Comercial da Helicopters, Pain the Dues, em recordação. Títulos: Colapso Nervioso e Psyched Out and Furious, Just to Keep the Pace. Alright, da Helicopters. Best music I've heard. Crédito Habitação BPI. As soluções mais completas. E um spread muito pequeno. Comercial. visto agora o Karate Kid. Parece um bocado... bom, um bocado foleiro, pronto. E quantas horas perdeu você a ver o ZX Spectrum a carregar o Shaq Egg e o Jet Set Willy? E aqueles cabelos cheios de laca? O que era aquilo? Mas os anos 80 foram ou não foram os melhores anos da sua vida? 80 à hora, sábados à 1 da tarde e domingos às 7 da tarde, uma hora com os anos 80, das suas pérolas às suas vergonhas. Passe o seu fim de semana a 80 à hora, com a garantia Rádio Comercial. Rádio Comercial, 13 minutos para as 3, já devíamos estar a fazer ou a dar a colher de country. É country neste mês de abril e a primeira dedicatória desta semana, que hoje termina por aqui, a dedicatória vai manter-se com Johnny Cash. Naturalmente, dizíamos, era referente a Johnny Cash, quem é que percebeu, quem é que não percebeu. O assunto discográfico começou e continua com a Caixa Negra, 5 álbuns, Cash on Earth, com produção toda ela de Rick Rubin, onde temos percorrido temas de Who's Gonna Cry, Trouble in Mind e mais tarde Redemption Songs. Estamos ainda em Troubled Mind, ou melhor, Troubled in Mind. Expressions I never give that keeps me searching for a heart of gold, and I'm getting old. It keeps me searching for a heart of gold, and I'm getting old. The ocean for a heart of gold. I've been in my mind, it's such a fine line that keeps me searching for a heart of gold, and I'm getting old. That keeps me searching for a heart. I'm getting old. De country com Johnny Cash, Caixa Negra, Cash on Earth. Yeah. 1, 2, 3, 4. I was born the running kind, with leaving always on my mind. time. Every front door found me hoping I would find the back door open. There just had to be an exit for the running kind. Within me there's a prison surrounding me alone, as real as any dungeon with its walls of stone. I know running's not the answer, though running's been my nature, and the thing in me that keeps me moving on. I was born the running kind, with leaving always on my mind. Home was never home to me at any time. Every front door found me hoping I would find the back door open. There just had to be an exit for the running kind. Há pouco Heart of Gold de Neil Young, agora Running Kind com Tom Petty. É a colher de country a acompanhar-nos até ao final de tripla hora de António Sérgio na Rádio Comercial. A colher de country com Johnny Cash. Well, they took a little honey from a honey tree. They dressed it up and they called it me. Now everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby now. I went out last night about 4:30. 50 women knocking on my door, and everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby now. I had 19 dates, and everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby now. Talk about the money that she has made, and everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby now. Get down. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby now. Everybody's Trying to Be My Baby. E o encontro que será breve com Carl Perkins, Johnny Cash na colher de country. Boa noite. arrested on charges of unemployment. He was sitting in the witness stand. The judge's wife looked at the district attorney, said to free that brown-eyed man. You want your job, you better free that brown-eyed man. Hey, flying across the desert in a TWA, I saw a woman walking across the sand. She'd been walking 30 miles in a rooftop bar, paid to meet a brown-eyed handsome man. Her destination was a brown-eyed handsome man. Way back in history, 3,000 years, in fact, ever since the world began, there've been a whole lot of good women shedding tears over a brown-eyed handsome man. A lot of trouble with a brown-eyed handsome man. Make up her mind between a doctor and a lawyer man. Her mother told her, darling, go out and find yourself a brown-eyed handsome man. Just like your daddy, he's a brown-eyed handsome man. Well, my Belle Venus was a beautiful lass. She had the world in the palm of her hand. She lost both of her arms in a wrestling match to meet a brown-eyed handsome man. She fought and won herself a brown-eyed handsome man. Two through the count with nobody on, he hit a high fly into the stands. Round in third, he was headed for home. It was a brown-eyed handsome man that won the game. It was a brown-eyed handsome man. Millennium BCP Silver e Prestige. Os três magníficos levam-no ao cinema sem pagar. Apresenta o seu cartão de crédito numa sala Luz ao Mundo e na compra de um bilhete a preço normal oferecemos-lhe outro. Millennium BCP. A vida inspira-nos. Oferta máxima de um bilhete por dia por cartão não acumulável com outros descontos. Todos sabemos que temos de pagar impostos. O que muitas pessoas não sabem é que podem doar 0,5% daquilo que pagam para instituições particulares de solidariedade social como a ACAP, Associação dos Cegos e Ambliopes de Portugal. Ao indicar o nome da ACAP na sua declaração de IRS, está a contribuir para melhorar a qualidade de vida dos nossos deficientes visuais. Colabore. Olhe por quem precisa. Vou aqui tentar falar com o massagista da seleção. Está tudo bem com o Cristiano Ronaldo? Sim, foi só um toque. Mas ele dizia-lhe qualquer coisa. Queixava-se de dor? Não, dizia-me que se eu aderir ao cartão T, pago menos 10% do meu seguro automóvel e tenho 10% de desconto em gasolina ou 1% em todas as compras. Além disso, quem abrir conta no BES tem ainda mais vantagens. Tem 20% de desconto no seguro automóvel e pode ganhar 25 viagens duplas ao Mundial para apoiar Portugal. Está tudo ok. Não me diga que não arranja um bocadinho para aderir ao cartão T. Ligue 707-246-246 e peça o seu desconto T. Cartão T. Quem tem, só tem a ganhar. Uma parceria BES Tranquilidade. Vantagens associadas ao cartão de crédito T. TAE 22,78%. Concurso publicitário número 55-2006, aprovado pelo Governo Civil de Lisboa. Boa noite. O relógio marcou 3 horas. Deixámos passar, deixem ver, alguns 30 segundos. Espero que fique, ou esperamos que fique confortável com isso. Sintoniza a Rádio Comercial. Vai ficar consigo ao longo de toda a noite. Acontece sempre. Tchau. João pega no cachorro.